Badogo 1331. Вызову на Чукотку. Полиция установит Чукотку. Ok, 331 sub, mantenha o 400 direto da EL, vigilância. 400 direto da EL, grande. O Gol 331 vai tomar a proa 230, evitar a formação aí na nossa frente, ok? Está livre de desvio, troca o transponder para 5507. 5507, certo. Salvador, eu vou no 476, autorização Recife, o 490. Cópia. Pronto. Recife 490, autorizado, rota 358, decolando 10, com voo pela esquerda. Subida Pulca, Jamco, transição Caju, 5522 transponder, controle opera em 1.9.8. Salvador, no nível 410, pelo ISP 58, da 10, na curta esquerda, Pulca, Jamo, Caju, 5522198. Podia repetir o transponder? 5522. Correto, 05 portão, chama quando for para o puxa acionar. Vai chamar, obrigado. Na escuta, prossiga. Bom dia, Torre, Luiz Cisilete Romeu, solicitando autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1, na posição 03. Ok, no pátio 3 autorizado a iniciar, reporte para ingressar no pátio principal. Cisilete Romeu, chamar a grata. Tá prosseguindo na proa de Dael, Gol 1331. Sente, 331. O 331 vai passar 150, chama o centro em 1288, alterna 1260. 1288, sente alternado, uma boa semana aí. Obrigado, amigo. bem questionamento, eu no 476, posição 5. É, tem condições de fazer um push sem ingressar no pátio 3, fazendo como se estivesse no portão meia dúzia? Tô com o tráfego no reboque aí no pátio 3, o gol no 476. Vou coordenar com o pessoal do push. Ok, se tiver condições, tá autorizado, chame táxi. Tá autorizado sem ingressar no pátio 3. Vai chamar o táxi no 476. Paulo Salvador, gol no 476. Você? É, segundo o fiscal de pátio aqui, é, não deixa fazer desse jeito, como se estivesse na posição 3. Tá bom, então. É, então, vamos, deixa eu ver, só um minuto, fica na minha escuta que eu vou conectar com o próximo reboque, ok? Tá ciente, tá na tua escuta quando estiver autorizado, gol no 476. Tem Romeu na escuta? Positivo, Torres. Já paramos aqui antes da saída do pátio 3, ok? Sim. O gol 1476, então, se consegue iniciar atentando ao traço retaguarda no reboque? O 1476 está ciente do tráfego. Ok, está autorizado então. O tráfego está parado lá no pátio 3. Acredito que não vai interferir. O senhor inicia o reboque, normal, é, questão, o push normalmente, e chame pro táxi. Paciente, então faz o pushback como é normalmente e chama pro táxi. No 476, obrigado, amigo. Quem que chamou? 155. 155 pra ti. Eu tenho 380 Galeão, aceita? Positivo. Galeão autorizado, 380, rota PRI 50, decolada 10, curva direita, no perfil da DAEL, Leda, após Leda voa Bidev, em Bidev intercepta o PRI 50 e segue conforme. 5524 transponder, controle a PRI 1 no 9.8. Galeão, nível 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, o resto, quando tem que a proporção deve, o transporte 5524, controle de 98. É, só confirmando a saída, é da El Leda, Bidev, rapaz, voa Bidev, e em Bidev você acepta o eixo do aeroviço, sai conforto. Portão 11, chama quando for para o puxa final. Torre da escuta, Whisky Juliette Hotel. Whisky Juliette Hotel, prossiga. Pedindo a utilização de reboque do pátio 3 para a posição 5 do pátio 1 do... Mantenha a posição, aguarde. Sente. Direto até o... Não me escuta? Quem mandou? Escuta, de seu reboque, mantém-se a retaguarda do tráfego da companhia, no pátio 3, o Whisky Direto até o... Se tiver condições, está autorizado a iniciar o reboque, Whisky Juliette Hotel e reporte para ingressar no pátio principal. Positivo, senhor. Para o táxi, é o gol no 476, 7373 a bordo, 3:53 Natal. Autorizado, Juliette Alfa, reporte pronto, ponto de espera 10, 1003 ajustes. O gol no 476 a bordo. Juliette Alfa vai chamar pronto no ponto de espera, no 476. Este Juliette Hotel, após o gol livrar a saída do pátio 3, ingressa no pátio principal até o portão 03, mantendo escuta constante, reporte seu término, Romeu. Torres, Juliette Romeu reportará, grato. Salvador, muito boa noite. Bom dia. Então, 3601, Muito bom dia, Tantra 3601, mil perdões, a transmissão do server muito baixa, eu conheci 3601, não entendi o resto. Vou para São Paulo, tem que dar eco para a sua conta. Informação eco correta, o Tantra 3601 autorizado para São Paulo, Serra Brava, Serra Papá, nível de voo 360, conforme rota apresentada no plano de voo. Decola da pista 10, primeira curva à direita, subida da L até a posição Leda, após direto posição Bridge, onde intercepta a Prozulu 16 e segue conforme plano. Controle 119.8, aciona 5532, na 3601. Autorizado São Paulo 360, a decola da 10 com curva à direita, sai da Leda, da L, transição Leda, depois Leda direto Bridge. Receptor Pesolu 1 ao 10, controle 3098, responde 5532. 5532, protegimento correto, 3601, portão 9, chame pronto para o push para questionamento. Vamos lá, 3601. Salvador, gol 1155, gol 1 para o push back questionamento. Está no ponto de espera da 10, pronto, no 476. Estou no 476, a linha decola, pistão no 0, vento 360 graus, 02 nós. A linha decola, gol no 476. Salvador, gol, 1-1-5-5, para pushback acionamento. Portão 1, não aprovado, pushback acionamento, 1-5-5, chame táxi, senhor. Que Juliette Hotel, autorizado até o portão 5, mas ainda escuta constante, reporte ao término hotel. Sete. Está alinhando a 10, vai iniciar o gol no 476. Ciente, ajuste padrão, 360, 2 nós. 476. 1476, decolou 51, chame agora o controle Salvador em 1119.8, senhor. Bom voo. 19.8, obrigado, bom trabalho. Juliette Romain informando o término do reboque do pátio 3 para o pátio 1 na posição 03. Prato, bom dia. Obrigado, Romain. Obrigado, bom dia. Bom dia. Bom dia, Gol no 476, contato radar na decolagem, vigilância. Prossiga conforme autorizado, Gol no 476. A prosseguir conforme autorizado, 476, sobe o 410. Firmo. Salvador, 3601, para o posto de estacionamento no 9. O portão 9, senhor, mantém a posição aproximadamente por mais 2 minutos, em coordenação com a equipe de solo, aproximadamente 1 minuto e alguma coisa, o voo vai iniciar o táxi e a sua retaguarda. Após o mesmo livrar a cauda, tem livre posto de estacionamento, 3601, no chame táxi. Vai aguardar então, 3601. Voo 1155, POB 53, autonomia 3 horas e 40, alterando Campinas. Voo 3 a bordo, 053, 340 Campinas, copiado. Voo 1155, táxi aprovado via pátio principal, Juliette e Alfa, até o ponto de espera pistola 0, ajuste padrão. Chame pronto para o decolagem, ponto de espera da 10, 1155. Gente, voo 1155. Luiz Juliette, até o reporte finalizado. Copiado, até, obrigado, bom dia. Bom dia. Corregou no 021 na informação ECO 400 para Salsmont. No 021 na informação ECO correta, eu tenho aprovado 360, gostaria de recordar o 400 ou copio 36? Copio 36, 97021. Gente, pronto para cópia? Pronto, prossiga. 36, correção, Gol 1021, autorizado para Sierra Bravo Romeu Juliette, nível de voo 360, autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Decola da pista 10, primeira curva à direita, subida da El até a posição Leda, após direto Bidev. Controle 119.8, aciona 5533, Gol no 021. Gente, 3601. Ocorro 021 no cotejo, então 3660 autorizado conforme rota até Santos Dumont. A saída vai ser Leda, da El transição até a posição da El até a posição Leda. Após Leda, vou direto Bidev. 198-5533. Protegimento correto, Gol no 021. Na remota do pátio principal, chame pronto para pushback acionamento. Roger. Pronto para decolagem, senhor? Confirme. Pronto para decolagem, senhor? Positivo. Voo 1155 autorizado a alinhar e decolar, pistão zero. Vento 360 graus, 029, ajuste padrão. Autorizado a alinhar e decolar, da pistão zero, voo 1155. O 3601 vai iniciar no 9. Certo, senhor, livre. 476, passa 150, Recife 126, decimal 85, bom dia. 2685, no 476. Uno 155, decolou 59, acione 5524, chame agora o controle em 119, decimal 8, senhor, bom voo. 198 para o 1155. Pushback acionamento 1021. 1021, coordenação com a equipe de solo, após o TAM passar a cauda em direção à ponte espera pistando 0, livre posicionamento 1021, chame táxi. Afirmativo, vai coordenar com a solo na remota, obrigado. Controle, bom dia, Goro, 1155. 1155, controle, acione o código 5524, o próximo conforme autorizado pelo solo. 5524, transponder. Atendo por seu PRO de Bidé, Pauleda. Que aguarde contato radar, Gol 1155. Radar na reta, passa 4000, autorizado, direto Leda. Ok, direto Leda, 1155. Salvador 3601, tá pronto para o táxi, com 4 horas e 10 de autonomia, alternando Galeão, 121 a bordo. Zona Galeão, copiado, 4 horas e 10, TAM 3601, tem táxi aprovado via Pátio, Juliette e Alfa, deu ponto de espera pistando 0, ajuste padrão, chame então de protocolagem no ponto de espera pistando 0, 3601. Pátio, Juliette e Alfa, vai chamar no ponto de espera para 3601. 3601, aeroporto espera, pronto. TAN 3601, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero.